Alegrai-vos no Senhor, Ele restaurou a nossa sorte. Aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Vamos render graças a Deus, a Jesus que restaurou a nossa comunhão com o Pai. Vamos todos juntos, com grande alegria. Da terra.